Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Hey, we've had a problem here. Can say again, please. Oh, Houston, we've had a problem. Houston, pode ficar de boa, que a gente já chegou pra resolver essa parada aí. Olá, terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Seu podcast espacial sobre sexo. E hoje estamos aqui mais uma quinzena maravilhosa, incrível, animada, alto astral. Eu, a sua queridíssima Carcaju, e comigo está a Priscila. Olá, meus terráqueos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá tudo tranquilo, eu imagino, né? Que eu, essa semana a gente teve notícia de vacina. Que maravilha. Ai, tudo pra mim, adoro. Mas antes da gente entrar no tema hoje, que é um tema incrivelíssimo, né? Que é o Sex Toys, que inclusive hoje o nosso programa ele vai ser um pouco diferente. Vamos ver se vocês gostam também. Vamos dar aqui nossos recadinhos, né? Então sigam a gente nas redes sociais, que é lá no Twitter e no Instagram, @planetavenuspod. Se você quiser nos mandar seus causos, suas perguntas, suas histórias, suas opiniões, tudo mais, você pode mandar pelas nossas DMs, pode twittar lá pra gente, pode comentar nas nossas fotos. Também pode mandar coisas pra gente no nosso e-mail, que é planetavenuspodcast@gmail.com. E a gente também tá lá no CuriousCat, né? Então, se você quiser mandar as coisas anonimamente, 100% anônimo, você não quer nem que a gente saiba, porque você é tímido, não quer que ninguém saiba quem é você. Então, mande pra gente via CuriousCat. E pelo Google Forms, que é a nossa mais nova plataforma de recebimento de mensagens. Também lá é 100% anônimo, se você quiser deixar suas arrobas, seus contatos, seus pronomes, tudo mais, só deixar lá também. A Priscila está nas redes sociais como, Priscila? Sim, vocês vão me encontrar lá no Twitter como @QueenPri, com H no final, e no Instagram como QueenPriS2. Maravilhosa. Se você não segue ela, segue agora. Eu estou lá nas redes sociais como @Carcaju, com dois U's no final, tanto no Insta quanto no Twitter. Então sigam a gente se vocês acham que a gente é legal, porque eu acho que vocês acham que a gente é legal, né? Tem que ouvir. Sim, já chegaram até aqui e a gente, né, já tá altíssimo no conceito de vocês. Vocês já chegaram no episódio 5 e estão mandando mensagem pra gente lá, quando é que sai o próximo? Então a gente entende que a gente tá agradando vocês. Exatamente, com certeza, maravilhoso. Adoramos receber esses feedbacks. Inclusive, a gente escuta de tudo. A gente escuta histórias, a gente escuta tristezas, lamentações, dúvidas, questões, etc. A única coisa que a gente não escuta é discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, misoginia e afins. Então, não mande esse tipo de coisa pra gente. Eu sei que você que está ouvindo aí, você não vai mandar isso, porque você é um amor. Se você está ouvindo, tudo está vendo, você é uma pessoa muito gente boa, muito tranquila, muito maravilhosa. Então, mas temos o que dizer, né? Porque sabe como é o ser humano, a gente tem que falar as coisas. O terráqueo, ele tem que estar assim, né? Outra coisa importante, siga e ouça também o portal Rota de Fuga. Eles estão no Spotify, em todos os seus agregadores também, nas redes sociais como Rota_Fuga. A gente sai no feed deles também, quinzenalmente. Então, siga essa galera aí que é muito legal, a gente também tá lá. E é isso aí. Outro recado muito importante que a gente tem pra vocês é o seguinte: siga no Instagram @NetunoQuinoArte, Quino com K, ou no Twitter NetunoArtes, que é o Twitter e o Instagram da Carol França, que é a nossa queridíssima ilustradora, que foi a que criou o nosso ícone aí do podcast. Então, se você quer conhecer mais o trabalho dela, olhou a nossa imagenzinha aí, achou interessante, quer conhecer mais, entra nas redes sociais dela. Ela tá sempre postando coisa nova e ela é uma artista maravilhosa. E se você tá precisando de alguma ilustração para algum trabalho seu, algum podcast, algum vídeo, identidade visual, tudo mais, entre em contato com ela e a gente recomenda ela muito, porque ela é uma maravilhosa. Sim, Sim, é incrível, o trabalho dela é maravilhoso, incrível. Eu, esses dias, inclusive, encomendei commission com a Carol. Então, faça aê, como eu e encomendem uma commission com ela, porque ela está com as commissions abertas e os preços estão 10-10, viu? Vou falar a verdade. Eu gostei muito por mim, eu gastava todo meu dinheiro nisso, porque eu acho maravilhoso. Sim, ela é muito artista. Ela é artista mesmo, né? Você vê que ela tem sensibilidade de fazer as coisas tão bem. E, nossa, toda vez que eu vejo as redes sociais dela, eu fico apaixonadíssima. Nossa, demais. Eu fico babando dos desenhos, né? À toa que eu pedi uma comissão. Aí eu tô ansiosa. Ansiosa pra ficar pronta, hein? Mas é isso, galera. Esses são os nossos recados. E agora, pauta livre? Pauta livre. Então vamos lá. Bom, galera. Então, hoje a gente tá aqui em mais um ciclo do Planeta Vênus. Só que hoje o formato do programa vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez até agora, né? De que vocês estão acostumados. Hoje a gente não vai contar necessariamente as histórias da galera, porque como esse tema, ele é bastante cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de aflições, a gente vai contar aqui hoje com a consultoria especializada da Priscila, é mesmo essa pilota maravilhosa do Planeta Vênus, que vai responder as perguntas, dúvidas, aflições, questões, tristezas. Ai, meu Deus do céu, como é que eu escolho dos nossos queridos ouvintes e dos nossos amigos? Então, se você mandou perguntas, se você mandou questões, vai estar contando aqui que a gente vai responder tudo hoje. A Priscila, principalmente, ela manja demais essa mulher. Então, fala um pouquinho aí pra gente, Pri, quanto tempo você trabalha com o sex shop, qual que é a sua experiências, quais são as suas preferências, me conta aí. Então, eu trabalho nesse ramo de sex shop já tem o quê? Mais ou menos entre idas e vindas, porque às vezes eu tô vendendo, por alguns motivos eu precisei parar, mas eu tô sempre voltando porque é um mercado maravilhoso. Eu tô nessa fase aí de vendedora de artigos eróticos há mais ou menos uns 4 anos. Nossa. É assim, o maior clichê de todos é que eu tive a ideia de começar a vender esses artigos, sim, assistindo De Pernas pro Ar, filme primeiro. Nossa! Maravilhoso. Na época eu tava trabalhando, mas eu tava visando alguma coisa pra uma renda extra, né? E aí eu vi aquele filme, que eu acho um filme maravilhoso, e eu fiquei pensando, gente, por que não? Isso é uma coisa tão, assim, normal, todo mundo transa, mas você não vê vendedores de sex shop, um acesso fácil. Então eu enxerguei uma forma de cobrir talvez esse buraco, né? De levar até a pessoa de forma mais cômoda esses artigos. E é isso, eu tô aí nesse mercado. Inclusive, já vou aproveitar e pedir para vocês seguirem a minha lojinha lá no Instagram. É @queen.org.ae. Que por enquanto tá tudo meio pausado lá, porque por conta do Covid, né? Eu tô tendo dificuldade de receber produtos. Então, por enquanto, eu tô sem estoque, mas eu já tô com muitos planos para voltar agora, ainda nesse ano. Então vai ter muita coisa legal lá. E é isso, sigam lá e, por favor, comprem comigo. É isso aí, compre com essa maravilhosa. Ainda mais se você é do Rio de Janeiro, ela vai te entregar pessoalmente. Imagina isso, que coisa mais linda, cara. Você compra um sex toy maravilhoso e ainda você encontra com a Priscila no metrô. Meu Deus. Exatamente, gente. É uma experiência, entendeu? É uma experiência maravilhosa. Isso que é comerciante, tem visão, entende? Que é isso aí. Bom, mas, né, a gente sabe que esse é um ramo que, por mais que a gente, todo mundo goste, todo mundo use, né, sempre tem uma série aí de preconceitos, tem uma série de tons que a gente observa aí, principalmente nas gerações um pouquinho mais velhas, né? Sim. E é permeado de muito imaginário, de muitas questões, então a gente pretende dar uma pincelada hoje, né, Pri? Então falar sim, um pouco sim desse assunto e mostrar pra galera que tá tudo bem e tem questões que tem que ser ditas, tem questões que não, e tamo junto. Então, isso vamos aí lá. Acho que a primeira coisa que a gente queria falar, né, é essa notícia de Osasco, né? Sim, maravilhosa! Bom, essa história que a gente vai começar comentando, porque a gente acha ela simplesmente a cara do Planeta Vênus, é de um consertador de bonecas, então, de bonequinhas mesmo, de criança, de brinquedos, que, aqui em Osasco, né, que foi, mudou de ramo quando foi proposto pra ele consertar brinquedos adultos. Então, agora, ele conserta sex toys, dildos, vibradores e tudo mais, e essa história é maravilhosa. maravilhosa. Saiu na Folha de São Paulo há um tempo atrás. E viralizou, né? E assim, a galera comentou bastante tal, a história do Bartolomeu de Alencar aqui em Osasco. Então, assim, pessoa tem visão, né? É isso. Demais. É, o então, negócio aí do sex shop tem abre espaço aí para uma visão, né? De você mudar de ramo, aumentar os seus a sua atuação, não é? É assim, quando a gente fala sobre sex shop e em relação a economia no geral, você ter uma renda, a gente geralmente pensa em fazer o que é o que eu faço, que é vender os brinquedos, né? Só que a gente percebe com essa notícia que vai muito além disso. É, existem brinquedos que são de uma qualidade maravilhosa e tal, e que tem uma vida útil enorme e que precisa de manutenção. Então, de onde vem essa manutenção? Não existe uma... Por exemplo, se você vai no seu bairro, você encontra uma especializada em liquidificador, uma especializada em geladeira, mas você não vê por aí uma placa aí, conserta-se vibradores. Não é uma coisa que é especializada. Então, o Bartolomeu aí, ele foi bem esperto e ele se adaptou ao momento, né? Com certeza. Pode até parecer um discurso meio coach, mas não é, só que realmente ele foi muito esperto. Então, na verdade somos contra coach, a verdade é isso, essa. Isso. Contra. É, fique claro, nós somos contra, claro. Mas realmente o Bartolomeu fez o mercado dele. Ela faz o mercado dela. Ela faz o mercado dela. E ele foi muito, muito, muito assim, esperto. E assim, ele já é, pelo que eu li aqui na matéria, ele já é uma pessoa super interessante, porque ele é autodidata em eletrônica no geral. Então, assim, ele não tá acostumado a ficar parado. Ele é uma pessoa que se adapta mesmo. E, cara, achei maravilhosa essa história. E assim, além da questão econômica, de ter aberto para ele essa renda por fora do que ele já fazia, tem a questão de a gente gerar menos lixo, né? Que é super importante. Geralmente a gente quebra uma coisa e joga fora, mas se você pode consertar, você está, né, poluindo menos, de forma indireta ou direta, não sei. Mas eu acho que também tem os vibradores que são extremamente caros, né? A gente vai entrar nisso mais no futuro, mas tem os que são muito caros. E, assim, se ele der pau, você tem que achar assistência técnica, você não vai comprar outro igual. Exatamente, é complicado. E é uma coisa que nem todo mundo tem acesso. Às vezes você compra e ele foi muito caro, né? Você juntou seu sagrado dinheirinho, comprou seu toy, e aí ele dá algum problema. E aí você fica pensando, poxa, quando eu vou ter dinheiro pra comprar um desses de novo? Ele salvou minha vida. E aí... E aí você, em contrapartida, encontra um Bartolomeu desse da vida e, tipo, ele vai vir salvar a sua vida de novo. Né? É. Anjo. E aí acontece essa mágica e você consegue salvar o seu toy. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Bartolomeu, beijo. Nosso ouvinte Bartolomeu, se estiver ouvindo, você é um gênio. Se estiver ouvindo, você é um gênio. Se você... E a gente vai... Eu vou até lá em Osasco, na loja dele, falar pra ele ouvir e... Fala pra ele ouvir o planeta dele. Pelo amor de Deus. Então, o que eu acho muito interessante também é que ele era um consertador especializado em boneca, né? E aí foi meio que... diminuindo a demanda de bonecas para serem consertadas, porque é um item talvez que não seja tão vendido hoje em dia quanto o vibrador. Aí a gente para e pensa que é ou é isso, né? Tipo, as pessoas não estão procurando mais tanta boneca para comprar, ou essas pessoas que usavam bonecas há um tempo atrás cresceram e compraram vibradores. A gente não sabe, né? Pode ser uma coisa. Tem a ver também, né? É, não... Uma coisa que chama atenção aqui nessa matéria é que ele fala assim, né? O conserto custa quase sempre 30% do valor original do vibrador. Então eu acho que é um valor honesto, né? Pensando aí, como a gente falou, tem uns que são bem caros. Aí o Bartô, ele dá garantia de 90 dias e busca agilizar a devolução. Aí ele fala, né? É muita pressão. Quando fechamos o preço, o cliente já deposita no dia. Claro, com as bonecas, é diferente. Tá vendo essa prateleira aqui cheia de brinquedos? As mães não vieram buscar. Então é isso, né? Você bota lá o seu vibrador pra consertar, você quer que seja pra ontem, né? Você não quer ficar sem. Não, vamos resolver isso aqui. Item de primeira necessidade. Item de primeira necessidade. Ai, ai, ai. Então é isso, gente. A gente queria comentar essa história aí do Bartô, porque ela é maravilhosa. Um beijo, Bartô. Tamo junto. Obrigado por assistir, ser esse profissional maravilhoso. Continue fazendo seu belo trabalho pra gente. Com perfeito. Certeza. Perfeito aos olhos do pai. Isso aí. Ai, ai. Bom, galera, então a gente vai entrar agora nas perguntas e nas questões, nas aflições dos nossos queridos ouvintes e ouvintas. E com a nossa Priscila aqui respondendo em primeira mão as questões mais interessantes, mais bacanas, mais proeminentes. Então vamos lá. Vocês não estão me vendo agora, mas eu estou igual aquelas dançarinas do Faustão, com a mãozinha na cintura, assim, dançando de ladinho. Tchum, tchum, tchum. Só aguardando as perguntas que vocês ai, vão adoro. Fazer. Ai, adoro. É, eu estou aqui me sentindo a própria Xuxa aqui, entrevistando a queridíssima Priscila. Então, vamos lá ver se isso funciona aqui. Pris, você está pronta para as perguntas? Tem algumas que são um pouco malucas, né? Não, estou prontíssima. Bora, bora que o povo tem sede por respostas e hoje eu vou tentar, pelo menos, responder algumas delas. O povo clama por respostas. Então, vamos lá. A primeira pergunta, são duas perguntas, inclusive, que veio do nosso queridíssimo anticorpo da Dita pelo Instagram. Esse também é a nossa figurinha carimbada, queridíssima. Obrigado por você me mandar, comprometidíssimo. E ele pergunta o seguinte: Pri, o que você acha dos vibradores que entram na vibe das músicas? Já experimentou algum? Se sim, vale a pena ou é furada? Então, anticorpo da Dita, acontece o seguinte: eu, como você perguntou aqui se eu já usei, eu pessoalmente nunca usei, mas eu já pesquisei sobre esse conceito desse brinquedo, até porque eu tava até procurando alguns pra poder revender, né? E assim, a ideia deles é muito boa, muito legal. Mas pra mim, pessoalmente, a visão que eu tenho desse brinquedo é que vai ser um brinquedo que você vai usar por um tempo, mas depois de um tempo você vai deixar pra lá, vai cansar. Porque o conceito dele, eu acredito que seja muito imediato, assim. E também porque há pouco tempo eu fiz uma pesquisa lá no Instagram da minha lojinha sobre música e sexo, né? E eu percebi que o pessoal, a grande maioria fala assim: nossa, mas o pessoal faz playlist de sexo? Eu não ouço nada, tipo, não ligo pra isso. Então, assim, não sei. Eu acredito que é uma coisa interessante, muito legal, mas não é uma coisa que vai durar por muito tempo aí, não. Eu acho que vai passar. Agora, assim, se vale a pena ou não comprar, vai depender muito da pessoa. Por exemplo, se eu fosse musicista, por exemplo, eu ia achar o máximo. Porque, né, eu ia poder fazer várias experiências com as minhas músicas, com músicas de outras pessoas, de ter experiências diferenciadas. Talvez uma pessoa que não conviva com música não tenha tanta vontade de ter, né? Então eu acho que varia muito disso aí, da relação da pessoa com música em relação a sexo, sabe? Eu acredito que sim. Então, assim, eu acho que é legal comprar pra você ter essa experiência, mas eu acho que não é uma coisa que vai vingar, como outros brinquedos que são eternizados aí, como o Rabbit, por exemplo. É adoro. Um brinquedo que, nossa, eu acredito que quando eu fizer 80 anos ainda vai ser top nas vendas, que é realmente uma das coisas que eu mais vendo. Então, assim, é um brinquedo que talvez não fique aí por muito tempo, mas que eu acho que vale a pena a experiência, assim. Ainda não testei, mas estou para testar. É que eu sei desses toys aí, né, desses de música, o pessoal faz bastante meme, né, coloca uma música específica e fica: meu Deus do céu. Sim. E é que é isso, eu acho que assim, o anticorpo da Dita, então, pra quem não entendeu também, né, esse codinome dele é da Madonna, né, é um codinome Madonna, então, é uma pessoa que curte aí bastante as divas pop. Sim. Então, pode ser que tenha aí uma boa relação. Eu não sei, eu também nunca usei um desse, então, não saberia, mas eu tenho muita curiosidade. O foda é que, realmente, eles acabam sendo caros, né? Sim, pois é. De tudo mais, então, não sei. Mas eu acho que deve ser uma experiência bacana. Se você pensar, por exemplo, músicas específicas, por exemplo, Queen, Bohemian Rhapsody. Falei certo? Nem sei, não sei. Nunca sei falar inglês. É uma música. É uma música que tem muitos momentos diferenciados. Começa tranquilinha, depois tá tipo muito hardcore, depois ela tranquiliza de novo. Então, como seria uma experiência sexual em relação a isso? Deve ser interessante pra caramba. Então, assim, eu acho que vale a pena comprar sim. Só não acho que vai ser hit por muito tempo, sabe? Sim. Então, sei lá, legal. Ah, então você fala que assim, ele vai ser, ele não vai ser ele vale a pena, mas talvez seja uma coisa que vá durar. Isso. Ó, por exemplo, pessoas que compram esteira pra se exercitar em casa e logo depois vira cabide de roupa. É um ótimo exemplo. Tipo isso, entendeu? Você vai comprar, vai achar maravilhoso, vai ter essas experiências, mas vai ter uma hora que você vai deixar pra lá. Não vai ser uma coisa que vai ficar no seu dia a dia, sabe? E aí, entendi. Pensando nisso, a própria pessoa tem que decidir se vai valer a pena ou não. Porque, como você falou, é um item um pouquinho mais caro. Então, assim, tem que botar tudo isso na balança. Faz sentido, Pri. É. Outra coisa que ele pergunta, né, ainda o anticorpo da Dita, é: o que você acha, o que vocês acham de vibradores remotos? Tipo aqueles vídeos que a pessoa tá de boa no supermercado e aí do nada parece que baixou o Espírito Santo e ela entra em performance da Dali Bicuda na cara do cão. Tem uma música, Dali Bicuda na cara do cão. Tchá! Ah, eu não conheço essa música. É um meme do TikTok. É realmente um corinho de fogo, uma música mesmo da igreja. E Dali Bicuda. E o pessoal tem feito meme com a foto do Bolsonaro. Ah. Aí o pessoal chuta a cara do Bolsonaro. Dali Bicuda na cara do cão. Dali Bicuda na cara do cão. Dali Bicuda na cara do cão. Dali Bicuda. Vai! Ó, meu irmão, não tenha medo, não. Deus te deu autoridade, recebe varão. E dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali, dali. Dali Bicuda, dali, dali Bicuda, dali. É na cara do cão, é na cara do cão. Ah, entendi. Tipo aqueles que você usa aquelas calcinhas vibratórias, essas coisas isso. Assim, né? Que tem um controle remotinho, assim. Nossa. Sim, ó. Tem então. Até em filme, né? Sim, ó. Então, esse é um toy muito... Eu, pessoalmente, acho que é um toy muito legal por várias questões. Primeiro, existem os toys mais baratinhos e mais acessíveis, que eles têm até um controlezinho com fio, um mini bullet ou uma calcinha com um controle, e realmente o pessoal tem esse hábito de botar o brinquedo e dar na mão do parceiro e, tipo, não sabe a hora que vai vir a vibração. Então, eu acho uma aventura super legal, sim, né? Aqui no final ele pergunta assim: ah, porque o parceiro simplesmente quis ativar o bagulho. Tem essa questão, mas não sei, quando ele faz essa pergunta, dá a entender que talvez o parceiro tenha sido um pouco abusado, mas não é esse a questão, porque se a pessoa deu o controle na mão dele, ela já tá sabendo que pode rolar a qualquer momento, então tem a questão do consentimento, então, mas o barato dessa brincadeira é exatamente essa, né, você não esperar e aí vem as ondas vibratórias dentro de você. E eu acho super interessante. E assim, existem também os brinquedos mais um pouquinho mais caros, que são os que funcionam via um aplicativo de celular. E funcionam até de um país pro outro. Se eu tô aqui no Brasil e o meu parceiro tá lá, e na Indonésia, ele baixa o aplicativo no celular dele e ele controla o meu brinquedo por esse aplicativo. É muito interessante. E nesse momento agora de Covid, em que você não tá podendo sair muito pra ver o mozão, eu acho super interessante. Existe esse brinquedo. Incrível. Então, assim, eu acho ótimo. Os vibradores com controle remoto, seja com fio ou seja sem fio, eu acho que é uma brincadeira super válida e muito maneira. Façam. Nossa, e comprem. Eu gostei muito disso, do vibrador que é por celular. Sim. Nossa, achei incrível. Daí em outro país a pessoa te manda, assim, cara. Exatamente, ele funciona até de um país para o outro, porque é pela internet. Então o ideal seria as duas pessoas estarem em uma rede boa de internet, né? Não vai tentar mexer teu vibrador pelo Oi Velox, que não, talvez não seja tão bom. Mas se as duas pessoas estiverem com a internet ok, vai funcionar de boa. E eu acho que o que atrai nessa brincadeira é justamente você dar o controle do seu prazer ao outro, sabe? Tanto da pessoa de controlar quanto você de ser controlada, entre aspas, né? Vamos dizer sim. Assim. Eu acho que a brincadeira é essa, é você ser surpreendido, né? Exatamente, ser surpreendido. Eu acho super legal e recomendo que comprem, principalmente comigo, vou fazer o merchan de novo. Por enquanto eu ainda não tenho no meu estoque, mas eu já tô procurando pra poder ter isso no meu catálogo, né? Mas é realmente um brinquedo muito legal. Nossa, achei incrível, já vou querer também. O bom é que é isso, né? Tem esse de ser aplicativo, você só passa o aplicativo pra pessoa, nem precisa ser seu parceiro, pode ser seu crush. Exatamente. É mais olha acessível. É, porque o de controle remoto acho que acaba tendo que ser uma pessoa que você confia e tal. Você não vai dar o seu controle pra qualquer um, né? Mas você o tem aplicativo que ficar próximo, é fácil, aí baixa aí, vai. Exatamente, tem que ser a pessoa que tá ali próxima de você, do controle. Porque geralmente tem um fiozinho bem fininho, esses mais baratinhos. Mas, cara, é super válido. A brincadeira é super interessante e meu voto é sim. Eu voto com a relatora. Bom, muito bom ter essa coisa aí do vibrador remoto, eu fiquei muito aqui. Mas vamos para a próxima pergunta aqui, que ela chegou via CuriosCat anonimamente, 100% anônimo. Então se você quer mandar suas perguntas anônimo, pode mandar via CuriosCat. E ela falou simplesmente o seguinte, que ela não tem, esse anônimo, né, é uma moça pelo jeito, não tenho muito interesse em sex toys, pois eu sou solteira e não tenho com quem usar. Parece um pouco triste isso. E o que você acha dessa questão? Então, muitas pessoas me comentam isso. isso, né? Quando eu vou oferecer os meus serviços, eu não vou vender a minha arte. As pessoas me falam isso. Ah, mas por que, que eu vou comprar isso? Se eu nem tenho com quem usar? Tipo, ah, meu Deus, eu sou solteira. Ou então eu não tenho ninguém, ninguém me ama. Então eu tenho uma notícia pra você. Ah, ninguém te ama, querida. A pessoa que você mais ama, ou pelo menos deveria, é você mesmo. Existem muitos brinquedos que você pode usar sozinha. Então não tem... Sozinha ou sozinho, né? Tanto os meninos quanto as meninas. Existe uma gama enorme de brinquedos e que você pode usar sozinho. Ou acompanhado também dá. Mas não é obrigatório, sabe? E eu acredito que você brincar sozinha, você ter os seus brinquedos e você se conhecer, agrega para quando futuramente, talvez, você encontrar alguém, você já saber o que você gosta e o que você não gosta. Então, assim, não tem motivo para você... Tipo assim, esse não é um motivo plausível para você não ter um toy. Na verdade, esse deveria ser um motivo para você ter um toy. Já que você não tem ninguém, eu vou me divertir sozinha e serei suficiente para mim mesma, hein? E é isso. Nossa, eu concordo plenamente, Pri, porque... Ai, gente, é isso. A gente tem que saber o que a gente gosta primeiro, antes de saber como vai agradar outra pessoa, né? E eu acho que a gente, principalmente, quando a gente é mina, assim, a gente tem... Rola muito um constrangimento nessa questão do sex toy, que é meio ridículo, e cultura pop também reforça as coisas e tal. Mas não, gente, eu acredito, agora eu não lidando com o sex shop, mas como usuária aí, que é isso, eu sou solteira também, e eu tenho 5 tipos de sex toy aqui, sabe? Porque a gente tem que saber o que a gente gosta. Porque quando a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe o que falar pra pessoa com quem a gente vai ter numa relação que a gente gosta, e a relação fica melhor. Então, assim, ser solteira é a desculpa perfeita para ter um sex toy. Exatamente. É o motivo pelo qual você deveria ter. Exato. Assim como a Carcaju, no mínimo 5 opções aí pra poder se divertir sozinha. Porque não tem porque Exato. Você se privar disso só porque você não tem um parceiro, sabe? É bom demais. Fique tranquila, porque isso você usa sozinha. Na verdade, acho que a maioria dos sex toys são idealizados pra gente usar sozinha, né, Pri? Então, porque não é questão de, eu não tenho alguém pra usar sempre. Sim, exatamente. Isso, você se conhece o seu corpo, conhece seus limites, conhece as suas vontades, e aí você já sabe o que fazer e o que falar quando você tiver um parceiro, né? Uma parceira. Sim, quando você chegar nesse estágio, você já vai ser dona do seu próprio prazer. Então, nada vai te abalar. Bom, então a gente vai para a próxima pergunta. Essa a gente recebeu via WhatsApp. E para mim, né, Pri, eu já falo que é uma das perguntas que eu acho mais, assim, mais gritantes, mais, assim, grandes nessa questão toda, que veio da Carol, queridíssima Carol. E ela falou o seguinte: eu nunca comprei um toy e nunca nem entrei no sex shop. Por onde eu posso começar? Então, excelente pergunta. Primeiramente, eu vou voltar um pouco na pergunta anterior para falar mais uma vez sobre autoconhecimento. Antes de qualquer coisa, você tem que se conhecer, você tem que se tocar... sentir onde você prefere ser estimulado e como você prefere, para só depois disso você parar e pesquisar qual tipo de brinquedo seria o ideal para você. Porque se você comprar de forma aleatória, a chance de você se frustrar é muito grande. Então, se você não sabe nem como você gosta de ser tocada, e você comprar qualquer brinquedo away, assim, e aí você compra e você não gosta, aí você desiste de ter essa experiência, né? Então, é importante você se conhecer primeiramente. Então, por exemplo, nesse sentido, assim, se você gosta mais de orgasmo clitoriano, se você prefere penetração, ponto G, cada brinquedo vai ajudar em alguma coisa, né? Então, exatamente, ou de duas coisas ao mesmo tempo. Exato. Tem muito toy que te dá essa tranquilidade, essa experiência, essa facilidade. Então, o ideal primeiro é você se conhecer. E aí, depois que você já respondeu todas essas perguntas dentro da sua cabeça, onde eu gosto de ser estimulada e como, de qual forma, aí o ideal também seria você primeiro pesquisar os brinquedos mais em conta, para você não ter uma má experiência econômica, porque às vezes você faz um investimento muito grande no brinquedo, que você ainda nem sabe se você gosta. Então, o ideal é você começar pelos mais em conta, e aí, com o tempo, você vai percebendo o que te agrada e o que não te agrada, você vai subindo aí nos números do preço do seu brinquedo, até para você ter uma qualidade um pouco melhor, porque a gente sabe, né, que os que são mais baratinhos não têm uma qualidade tão boa quanto aqueles que são caríssimos, né? Mas para esse primeiro momento, em que você ainda está escolhendo, ainda está começando, o ideal é você começar com os mais baratinhos para você não talvez se arrepender, né, de ter adquirido eles e não desistir da sua grande saga do sex toy. Isso. É, acho que é importante também, né, essa coisa do din-din, né? Ele é importante porque às vezes a gente entra assim numa loja e vê que tem aqueles que, como a gente falou antes, custam muito caro e vai ter vibrador, vai ter estimulador, vai ter bomba, não sei o que vai custar R$600, dependendo do sex shop que você for. Uhum. Tá? Tem vibradores que são caríssimos, né? Então, brinquedos em geral, não só vibradores, né? Tem brinquedos em geral que são caríssimos e tem alguns que são mais em conta. E não é porque ele é barato, necessariamente, que ele vai ser ruim, né? Então é pra você testar. Ele talvez tenha uma vida útil um pouco menor, né? Então, por exemplo, um vibrador cápsula, que é um que ele é uma bolinha e um controlezinho remoto. Ele custa, numa média, se você for num sex shop, dependendo do que for, ele vai custar uma média de R$10 a R$15. É baratinho. Isso mesmo. Ele, cara, você bota duas pilhas ali, ele vai vibrar pra caralho. Felicidade garantida, é muito bom. Garantida, não é maravilhoso. Só que assim, ele vai ser mais frágil, então ele vai pode quebrar mais fácil, né? Então você vai ter que tomar bastante cuidado com o fiozinho, com a limpeza, tudo mais. Que é isso, é barato, então ele vai durar menos, né? E outro... Mas vai servir pra você ter a experiência de saber se você gosta daquele tipo de estímulo ou não. Exato. É o ideal. Exato, que daí você vai começando, né, engatinhando assim, até você saber o que você gosta. Daí conforme você sabe, não, esse tipo de coisa eu gosto. Aí você compra um que é melhor, que é mais encorpado, né? Que tem um pouquinho melhorzinho e vai se divertindo, né? Acho que o importante é isso. Então, aí outra coisa importante que a gente tem que dizer é o seguinte. Geralmente esse... Como que você falou? Nome? Cápsula. É cápsula, porque eu conheço como bullet aqui, tá? Essa cápsula, que é a pequenininha, de R$10 a R$15, eu pessoalmente não indicaria pra quem nunca teve nenhum brinquedo, porque... a maioria desses bullets pequenos tem uma potência bem forte. Então, como você ainda não sabe se você gosta disso ou não, o ideal seria você comprar o bullet mesmo, sem ser o mini, o bullet maiorzinho. Porque esses, geralmente, eles vêm com uma velocidade só, ou ele é multivelocidade, aquela que vai aumentando gradativamente. Então, já é uma forma mais legal de você se identificar ali com a velocidade, até você entender mais ou menos onde se encaixa melhor para você do que a mini cápsula, porque ela já começa o bagulho doido. Então, para você que tem medo, para você não se assustar, não, sei lá, tá colocando o primeiro pezinho na água para ver como é que tá a temperatura, vai de bullet, desse maiorzinho, multivelocidade, e eventualmente para frente você compra um mini bullet que é um pouquinho mais hardcore para você, mas assim, quando você tiver contato primeiro com o bullet, você já não vai se assustar tanto. Então, quando você pegar um mini bullet depois, você já não vai querer sair correndo nem dar um grito desesperado, entendeu? Fica aí a minha dica. Então fica aí a dica. Comece com o bullet, depois vá pro mini bullet, que é mais hardcore. É o contrário, né? Tipo assim, você compra o grande primeiro e depois o pequeno. O pequeno é brabo. Porque o pequeno geralmente é parece até um pinche. Treme muito. É brabo. E também bravíssimo. Vai depender assim, né, de quão, você, nesse sentido do seu autoconhecimento, quão você precisa, assim, né, do vigor, do estímulo, porque se você for uma pessoa que precisa de um estímulo, sei lá, então esses que a gente falou, eles são só estímulo clitoriano, né, então precisa de um estímulo clitoriano leve, então o grande, ele vai ser um pouco melhor, mas se você é daquela que precisa de uma carcada ali, às vezes um bulletzinho pode ajudar de começo, então é conhecer, né, você se conhece. E é isso. Das duas formas, os dois vão continuar sendo úteis. Então, primeiro você vai guardar ele lá na sua gaveta e se der vontade, você vai usar, não vai perder o brinquedo nem nada disso. E para as pessoas que não têm clitóris nem vagina, as pessoas que têm pênis ou que não têm nenhum dos dois, como faz, Pri? Então, pro pessoal que tem pipica, é interessante procurar masturbadores. Existe uma gama enorme aí de opções para masturbadores. E para quem não sabe o que é um masturbador, são brinquedos que simulam algum tipo específico de orifício, né? Eu acho que o que o pessoal mais conhece por aí é o flashlight, que você olha bem para ele e tem uma lanterna. Você olha ele, é uma lanterna. Mas aí quando você desenrosca aquela tampinha da frente, onde sairia a luz, você tira aquela tampa e tem ali ou um ânus, ou uma chachatinha, alguma coisa. E geralmente dentro desse toy ele é texturizado. Tem um material que se aproxima um pouco de como seria realmente a pele, né? Uma coisa mais realística. E assim, o flashlight geralmente ele é um pouquinho mais caro, mas tem algumas opções mais baratas para você pelo menos fazer esse teste, né? Para saber se você gosta disso mesmo ou não, de um, né? De uma estimulação diferente, que são os eggs. Existem eggs de várias marcas, acho que o mais famoso é o Tenga. O que são? São ovinhos de silicone, que por dentro são texturizados, inclusive existem texturas diferenciadas em cada ovinho. Então é muito legal, porque você pode até colecionar. E aí ele vem com um sachêzinho de lubrificante, você coloca o lubrificante dentro do ovinho e você faz o movimento da masturbação. E é uma coisa diferenciada. E o que eu sempre falo com os meus clientes é que você pode usar um lubrificante comum ou você pode usar um olhinho funcional, que são aqueles que esquentam, esfriam, e aí você dá um upgrade aí na sua bateção de bolo. Fica uma coisa diferenciada aí se você quer mudar. Mas eu recomendo o eggzinho pra quem tá começando, porque é um brinquedo acessível também, é um preço bem baixinho e que vai fazer você entrar nesse mundo dos sex toys, dos brinquedos, de forma mais suave. Tem também os estimuladores de próstata, né? Que nosso pessoal me pede muito estimulador de próstata. E também é outro brinquedo que tem desde os mais caríssimos até o mais baratinho. Porque tem uns que tem vibro, tem uns que não tem, que você faz o movimento você mesmo, né? Com a sua mão, e tem aqueles que vibram, que tem controle remoto. Então a gente pode entrar de novo naquela questão de você dar ao seu parceiro, à sua parceira, o controle do seu prazer. Então, assim, é uma gama enorme de brinquedos que você pode ter aí para o estímulo e para garantir o seu prazer. Então, você vê, o pessoal sempre fala que o sex shop é o lugar do clitóris, que vai o pessoal que só tem vaginas e, ai, nossa, não tem nada pra homem. Na verdade, tem um monte de coisa, inclusive pra você, que é hétero, né? Que é heterossexual. Você acha que você tem que ser LGBT pra usar sex toy? Não tem. Tem várias coisas aí para pessoas heterossexuais com pênis. Fica aí o esclarecimento, meu. Fica aí a sementinha da dúvida na sua cabeça, tipo, meu Deus, será que eu realmente quero isso? Na verdade, você com certeza vai querer sim, porque é maravilhoso. Mas assim, que não tenho um pênis, experimente. Eu que contar esse egg aí deve ser mó top. E é muito legal, eu vendo muito e o pessoal pede muito. Bom, Pri, indo nesse sentido, né, então a gente tem aí, que a gente também recebeu no nosso inbox do Insta, uma pergunta, né, nas nossas adesivos, as figurinhas, do queridíssimo Augusto, e ele pergunta assim, né, por que não tem nenhum sextoy masculino decente no mercado? Primeiro, meu querido Augusto, que masculino e feminino é uma coisa complexa, não é mesmo, né? Existem aí várias controvérsias, não é mesmo? Então eu entendo, né, que... Pelo que ele quis perguntar, como o Augusto é um moço cis, né, hétero, eu acho que ele quis dizer para pessoas com pênis, né? Então, a Priscila já trouxe aí, então, três tipos diferentes de estimuladores para pessoas com pênis. Então... E, tipo, assim, essa pergunta dele, também me fiquei na dúvida, eu vou acabar respondendo essa pergunta com outra pergunta. Quando ele diz que não existe decente, eu não entendi muito bem se não existe algo que foi... O design foi feito, né, para pessoas com pênis, ou se decente no questão na questão da qualidade. Então eu não compreendi muito bem. Talvez ele entenda que os brinquedos que ele tem comprado ultimamente não tenham uma qualidade tão legal. Também eu entendi essa pergunta dessa forma. Pode ser também. Não sei se é ou não, pode ser. Então eu vou responder assim mesmo, sendo ou não sendo, porque fica aí o conhecimento que o ET Bilu pede pra gente ter sempre. Exato. Então... a questão da qualidade é interessante você sempre procurar empresas sérias e procure referências, mesmo que você compre pela internet e tal. Ou quando você compra pessoalmente, pergunta sobre garantia e etc. Porque a gente sabe, né? Quando a gente compra eletrônico e a pessoa fala assim, não tem troca. Ou então, só 3 dias de garantia. A gente sabe que aquilo ali já não vai durar muito, né? Sei lá, a gente já sabe no nosso coração que aquilo ali não vai dar muito bom. Mas, às vezes, ainda assim, a gente compra. Então, assim, pela questão da qualidade, o ideal é você fazer a pesquisa não só da pessoa que está te vendendo, da loja que está te vendendo, como da empresa que fabrica também. É super interessante você pesquisar isso. Ou se você conversa com alguém que já tem usado, você já usou essa marca aqui, sabe se vale a pena e tal. Então, a questão... Se a sua pergunta foi em questão de qualidade, o ideal seria você pesquisar primeiro que existe sim. Agora, se a sua pergunta foi em relação ao design, tipo, porque não existe muita coisa designada para pessoas com pênis. Então, infelizmente, eu tenho que te dizer que existe muita coisa. Talvez você esteja só procurando nos lugares errados. Exato. Ou de forma incorreta, ou fazendo a sua busca de forma incorreta. Então, o ideal é abrir a sua mente aí e pesquisar, que tem muita, muita coisa legal, sim. Sim, não, eu concordo, porque também, assim, né, agora falando especificamente, Augusto, você é um queridíssimo, você sabe disso, e às vezes acho que é só o lugar onde você tá procurando, realmente, né, essa questão da busca e tudo mais, se não for essa questão de qualidade, né, se for uma questão de design, de estímulos, etc, talvez dar uma procurada um pouco mais criteriosa, talvez, né, aí no site, nos próprios sex shops, talvez ir num sex shop e conversar com os atendentes lá, e eles podem te recomendar coisas. Então é isso. Sim. Brinquedos sexuais para pessoas com pênis existem bastante. Então realmente existe esse mistério, essa aura em volta dos produtos de sex shop realmente ser uma coisa voltada especificamente para pessoas com vagina, mas não é isso, entendeu? Existe uma gama enorme de brinquedos para todos nós, então fiquem tranquilos. Bom, aí a próxima questão que chegou pra gente, essa também ela é bem interessante, né? A gente sabe que tem uma aflição aí também no meio, que é o seguinte, ela chegou via Google Forms, que a gente fica muito feliz quando chega coisa pelo Google Forms, então use o Google Forms também, galera. Que é o seguinte, um moço e ele fala assim, queria presentear a morena com um sex toy, mas tô com medo de vir um dildo maior que o meu pau. E se ela me trocar? Primeiramente, calma! Calma! Calma. Fique muita tranquilo. Calma nessa hora. Uma coisa não tem Fique nada tranquilo. A ver com a outra. Isso é uma outra pergunta também que costuma muito, enquanto eu tô vendendo, o pessoal fazer pra mim. Geralmente os rapazes ficam, meu Deus. Se, tipo assim, a gente mostra o brinquedo e eles ficam, nossa, mas é muito grande. Caramba! E agora? Se eu entregar isso aqui na mão da minha esposa, ela vai me largar. Primeiramente, calma. Segundamente, amigo, o vibrador não vai levar essa morena pra fazer um lanchão maneiro, entendeu? Não vai dar tapão no rabão. Tem muitas coisas que você pode fazer que o vibrador não vai fazer. Exato. Entendeu? Fique tranquilo. Vocês têm que encarar o brinquedo não como seu inimigo, mas como seu aliado. Exatamente. Entendeu? Você tem que pensar como que ele fosse seu amiguinho, não seu inimiguinho. Seu parceiro, entendeu, gente? Parceirinho de todos os lados. Isso. Quando vocês começarem a entender isso, olha, este dildo de 30 centímetros não é meu inimigo, ele é meu amigo. E aí você vai começar a abrir a sua mente, você vai utilizar ele de formas diferenciadas com sua parceira, você vai ver que tudo vai fluir melhor, mas libera isso da mente de vocês, que muito difícil uma mulher vai trocar você por um vibrador. Isso... Não, cara, é assim que funciona, gente. Olha, não é assim que funciona, gente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso, querido anônimo, isso infelizmente tem a ver com a mentalidade. Aí eu acho que você devia botar a mãozinha na consciência com a mentalidade que sexo entre um homem e uma mulher cis hétero é só penetração, né? Exatamente. E a gente sabe, e a gente fala isso aqui, que não é só isso, né? Então, não é só isso. Na verdade, muito pelo contrário. Sexo é muita coisa, é uma gama de uma série de nuances aí. Então, um vibrador, um dildo, um brinquedo, qualquer que seja, não vai substituir esse tipo de coisa. Então, botar a mãozinha na consciência e pensar, o meu sexo com a minha parceira se resume ao meu pau entrando nela? Se for, então tem que rever aí algumas coisas mesmo, né? Tem uma questão aí, e não que ela vai te trocar se for só isso, mas que daí tem que pensar também, né? Se existe aí uma questão, né? Eu acho, eu sou da sua opinião. Essa pergunta também traz a questão que é a seguinte, o tamanho ser documento ou não. Uhum. Né? Exato. Então, assim, pra algumas pessoas faz diferença, pra algumas pessoas não. Uhum. Então, o legal é você analisar aí por que que você tá tendo esse tipo de pensamento. Exato. Será que você tá realmente se preocupando com a questão certa aí antes de transar? Né? Vamos... Pensa bem, que também você tá tentando, pelo que você fala, assim, né? Então, bote a mão na consciência, querido ouvinte, porque você está estabelecendo competição de tamanho, que já é uma coisa um pouco bizarra, com uma coisa que é inanimada, né? Então, pra além Exatamente. Da competição que você tem com outros homens, né? Porque a gente sabe que homem cis, e o hétero principalmente, né? Ele tem essa questão de comparar pau, né? Sim. Então, você está agora nesse que já é um problema, já tem que botar a mão na consciência aí, né? E agora nessa questão você está se comparando com um brinquedo, com um negócio inanimado. Então, há uma questão aí, queridíssimo, sobre isso elas trocar. Não é assim que funciona, não é assim que vai acontecer. Então, o sex toy tem nada a ver com isso. Às vezes, se você presenteia aqui, como você falou, a morena com o sex toy, talvez as coisas entre vocês melhorem, né? Pode ser que é isso que a Priscila falou, exatamente isso. Ele vai vir seu companheiro, seu aliado, seu salvador, quem sabe? Isso, exatamente. Vamos fazer a Bela Gil aqui. Você pode substituir o... Ai, meu Deus, eu vou ser trocado pelo Gildo. Você pode substituir isso pelo seguinte pensamento. Caramba, eu vou trazer uma coisa diferenciada pra dentro do meu relacionamento, pra dentro do sexo com a minha parceira. E ela vai achar que eu sou maravilhoso, porque realmente eu estou abalando Bangu aí com essa novidade, entendeu? Exato. Comecem a pensar assim, porque é o que vai acontecer, provavelmente é isso. Uhum. A pessoa vai ficar, nossa, ele realmente teve a sensibilidade de trazer uma novidade pra dentro da nossa relação. Pra dentro. Então, para é dentro. Isso, uma literalmente. Novidade para dentro. Exatamente. Ai, ai. É isso aí, Pri. Então vamos para a próxima. Bom, essa próxima aqui é interessante porque ela vai no sentido meio contrário aí dos que a gente tem visto, que é a gente recebeu da Jaque via Instagram. Uhum. E ela fala o seguinte: ah, eu não preciso, porque eu já sou casada e o meu conge me satisfaz bem na cama. E aí, Pri, o que você diria? Então, a gente tem que chegar num equilíbrio. A gente acabou de falar aqui na pergunta anterior, né, que você não vai ser trocado por um brinquedo, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante você, querida Jaque, pensar o seguinte: o pau do seu boy tem 70 velocidades diferentes? Ela gira sentido horário, anti-horário dentro de você? Talvez isso seja uma questão que você queira experimentar um dia, que nenhum ser humano vai ser capaz de fazer, sabe? É. Você não precisa se privar dessas experiências maravilhosas que os sex toys proporcionam a gente, porque você já tem um marido, sabe? Não precisa ser tabu. É, eu acredito que a pessoa tenha feito essa pergunta justamente porque pensa assim, né? Ah, não, já tenho o meu boy lá e então eu estou suficientemente... E tipo assim, se você realmente estiver satisfeita, tudo bem, não estou te julgando, sabe? Mas se você quiser uma coisa diferenciada, também não vai fazer mal você buscar um brinquedo diferente, sabe? Eu acho que tem que ter o equilíbrio entre, ai meu Deus, eu vou ser trocado por um brinquedo, e entre o não preciso de nada disso porque o meu marido me satisfaz 100%. Ai, nossa, não sei. Pra mim, parece um pouco prepotente. Não sei se pra... Pra Ju também parece. Pra mim parece um pouco de prepotência. É, e não vai te fazer mal, sabe? Ter uma experiência diferenciada. Nem pra você, nem pra ele. Uhum. Sabe? Inclusive lá no começo, quando eu falei sobre os masturbadores, eles também são muito utilizados por casais. O pessoal casado, a mulher estimula de uma forma diferenciada o parceiro. Ou então gosta de observar. Então tem um monte de coisa. Que eu falei gosta de observar, seria assim... O marido se masturbar e a mulher gosta de observar. O voyeurismo, Isso, exatamente. Então, assim... Ou às vezes o contrário observe... também, né? Sim, também. É, observe quantas experiências talvez você esteja perdendo, quantas experiências legais... Uhum. Você tá perdendo. Porque você pensa assim, sabe? Se você está satisfeita, tudo bem. Não estou aqui pra te julgar. Mas que seria interessante de vez em quando fazer uns paranauê diferente. É bom, né? É, sim. Não, sair um pouquinho aí do feijão com arroz, às vezes, não é mesmo? Exatamente. E o feijão com arroz é ótimo, deixa a gente feliz e satisfeito. Mas sempre é bom trazer alguma coisa diferenciada, né? E eu acho que é isso. Não precisa ser só pra você, já. Que pode ser para o seu parceiro. Pode ser pra vocês dois. Existem, é isso, uma gama gigantesca aí de brinquedos diferenciados que dá para os dois ficarem felizes juntos, né? Então, Sim, e assim, é importante também salientar que você pode, sei lá, transar sozinho. Você não precisa transar só com seu marido o tempo inteiro. Você pode transar com você mesma também. Uhum. Ter o seu brinquedo e ter o seu momento. Às vezes você não quer, ai, nossa, fazer firula ou satisfazer alguém. Às vezes você só quer gozar. Sim. E tudo bem. Você não tá indo por um caminho muito louco de querer fazer isso sozinho. Não, tá. É isso que, e de novo, aquilo que a gente tem falado nas outras questões aí, né? Autoconhecimento. Você conhece. Exatamente, aí, pra você. E se já sabe o que você curte, o que você, como você se estimula, faz toda a diferença e faz muito bem para nossa cabeça. Continuando nesse sentido, tem aqui essa questão que a gente recebeu também de um anônimo via CuriosCat. E ele diz o seguinte: eu não gosto muito que a minha namorada use sex toys pra se masturbar. Ela diz que não tem nada a ver com a nossa transa, mas eu não consigo ficar confortável. Tô muito errado? Sei lá, parece que não sou o suficiente. E aí, Pri? Então, essa é uma questão muito parecida com aquela lá do cara que acha que vai ser trocado, né? Não, eu não acho, pessoalmente, que exista um problema em a pessoa querer se divertir sozinha, como eu acabei de falar. Exato. Cada um é cada um, você não é obrigado a transar. Ai, nossa, eu tenho pra obter o meu prazer é somente com o meu conge. Não tem necessidade disso. Você pode ter o seu momento, é o seu corpo, você vai estar se tocando e você tem que ser dono dele, do seu corpo. Assim, isso eu estou dizendo para a menina, né? Sim. Eu acho que ela tem todo o direito de se masturbar como ela quiser, sim, seja com o toy, seja sem toy. E ele deveria rever essa questão de ficar incomodado com isso. E se questionar por quê, sim, que isso incomoda tanto a parceira dele estar tocando no próprio corpo. Por que que ele tá com esse questionamento? O que, sim, levou ele a ficar incomodado? Se é ela mesmo tocando o próprio corpo, qual é a questão? Sim, talvez, né, eu penso assim, né, primeiro de tudo, querido anônimo que mandou essa mensagem pra gente, nem tudo é sobre você, entende? Perfeito, tipo assim, ótimo. Na verdade, as coisas, na verdade, a gente sabe, de novo, que o homem hétero, cis hétero, ele tem essa tendência ao umbiguismo, né, gente? Então, vamos ser sinceros, botemos as mãos nas consciências, porque é isso. Olha, o fato dela usar um sex toy pra ter prazer sozinha, não tem absolutamente nada a ver com você, né? Então, assim, e se tiver, se ela falou, olha, ela diz que não tem nada a ver com a nossa treta. Então, se ela te disse isso, então você confie, pô, é sua namorada. Porque se ela tiver também que... uma coisa que eu fiquei meio assim, é que assim, se ela estivesse masturbando normal, com as mãos, tudo bem. Mas se ela estiver usando um sex toy, não, será que é o problema do mesmo cara de antes, que aí que a gente leu? Pois que é essa coisa de ter um dildo, né? De ter um vibrador, um toy pra penetração mesmo. Então, assim, tem nada a ver com o seu pau isso, cara. Às vezes é assim, a gente tem as nossas coisas, sabe? A gente tem que ter o nosso momento sozinho também, né? Você não se masturba lá importante. Sozinho? Tenho certeza que você se masturba sozinho. Então, e não tem nada a ver com a sua namorada, né? Então, assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe aquilo? O cu não tem nada a ver com as caras? Exatamente. Então, pode parecer semelhante, mas não é. E é isso. Eu acho que no duro, essa pergunta é isso, né? Não tem a ver com você. Sim. É, porque aqui ele termina perguntando não, ele termina dizendo, sei lá, parece que não sou o suficiente. Leva a gente pra uma questão que é, por que que ele tem que ser o único responsável pelo prazer dela? Exato. E ela sozinha não pode ser? E aí, mais uma vez eu pergunto, por que você chegou nessa conclusão? Uhum. Né? Talvez tenha que rever algumas questões aí, uhum, sobre possessividade. Essa questão toda de ciúmes também, de uma coisa inanimada, não é mesmo, né? E é isso, se você... Não é uma questão de você ser ou não o suficiente. Porque se você não fosse suficiente, eu acho que teria outras maneiras de sanar essa questão ou de resolver isso que não usando sextoy. Sei lá, tipo, cara, a gente usa sextoy pra... em qualquer momento da vida, sabe? Não é só que tem a ver com o sexo de outra pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É mais porque tem coisas que... E como a Pri falou agora há pouco, tem o seu sexo, o seu pinto aí, infelizmente, ele não tem 70 velocidades e 450 exatamente formas de vibrar, né? E não é que... Não quer dizer que você é menos, mas quer dizer que é diferente. Uma coisa é super diferente, exatamente, da outra. É, uma masturbação não é... Sabe, tipo assim, treino é treino, jogo é jogo. Tem o ensaio e tem o show. Então a gente, né, tem uma série de questões. Ela também tem que conhecer o corpo dela e tudo mais. Não tem nada a ver com isso que eu ia falar, exatamente. A gente volta naquela questão do seguinte: ela tem que passar por esses momentos sozinha, se ela acha necessário, porque talvez futuramente ela te dê alguns feedbacks sobre isso. Por exemplo, poxa, eu descobri que eu gosto mais de ser estimulada de forma X. Uhum. E ela pode ter descoberto isso sozinha, e isso vai melhorar o relacionamento de vocês. Sim. Então, assim, não somente ela vai estar se conhecendo, mas ela também vai te dar munição, entre aspas, né? Pra que tenha um sexo de uma qualidade melhor. E eu aconselho você a fazer o mesmo, se toque, e pra você também passar pra ela as informações corretas, uhum, na hora do lesco-lesco. Exatamente. Sexo é conversa também, pessoal. Então, fique... Olha, anônimo, é isso. Bote a mãozinha na consciência, pensa que nem tudo é sobre você. Sobre isso que você mandou pra gente, não tem todas as informações, então, pra gente falar. Teria que ela nos falar também, né? Mas, pelo jeito, não tem mesmo. Ela disse que não tem nada a ver. Se tivesse alguma coisa a ver, talvez ela tivesse já te dito, poxa vida. E masturbação... Ou ela teria dito, ou ela não teria falado nada, né? Tipo, ficar só aquele sorrisinho amarelo, rim. Exato. Mas exato, não é o fato. Ela falou pra você que não tem problema. Uhum. Então, assim, deixa os garotos brincar. Exato. Brinque também, sozinho. Brinque também. Fica tranquilo, fica de boa. Aqui também a gente tem essa pergunta que a gente recebeu da Sarah via DM do Twitter, que é o seguinte, ela fala assim: tenho vergonha de entrar no sex shop porque moro numa cidade pequena e todo mundo conhece até minha avó. Nunca nem comprei camisinha na farmácia de bairro por isso. É, é realmente complicado. Quem mora em cidade pequena sofre com essa questão muito séria, né? Todo mundo conhece seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, seu papagaio, seu professor da escola. Então é complexo mesmo, né? E o legal, gente, é que essa pergunta ela casa muito bem, então, com o que a gente vai falar aí. Que veio via anônimo, anonimamente via Curiosquete, que a pessoa pergunta assim: vale a pena comprar essas coisas online, né? Essas coisas do sextoy. Quarentena, né, amor? Sim. Na verdade, uma pergunta respondeu a outra, exato, né? Exato. Porque assim, primeiramente, na pergunta da Sara ainda, se sobre ela ter vergonha e tal, o ideal seria você comprar online, né? Que aí a pergunta anônima já respondeu. Já que você não quer entrar na loja física e correr o risco de cruzar com alguém e tal, o ideal é você usar a internet para poder comprar. Mas aí quando você se desfaz desse problema da vergonha e você vai comprar online, você acaba entrando num problema que pode ser maior ainda, que é o do golpe. Então o que a gente aconselha é: compre na internet, mas procure referências das lojas que você vai comprar. Procure saber se alguma amiga, algum amigo próximo já comprou. Procura na internet algum... Geralmente, os vendedores têm nos sites uma partezinha de feedbacks. Pra você ver, não, realmente a pessoa comprou e realmente gostou. E é isso, né? Dê preferência para o cuidado para não cair no golpe. Tem endereço, CNPJ, isso, tudo mais, isso. Né? Entrar no Google. E ainda assim, se você não quiser, né, deixar seus dados num site, fazer um cadastro, alguma coisa, existem as famosas sacoleiras, que no caso sou eu mesmo, que eu não tenho um CPF, eu não tenho um site, eu vendo pelas redes sociais. Você pode procurar também, se tem alguma vendedora independente, né, aí na sua cidade, procura nas redes sociais, inclusive isso vai ajudar a aquecer a economia aí da sua cidade, do seu bairro. É até melhor você dar essa preferência, né, para as vendedoras. E geralmente é assim, você entra em contato, vê lá o catálogo dela, ela marca num lugar e te entrega, ou então te envia pelo correio. Mas procure saber também de referências dessa pessoa. Às vezes uma amiga te indica: ó, fulaninha que vende de forma independente, é super legal, já comprei, recomendo. Então use a rede internacional de computadores para poder fazer suas pesquisas e achar vendedores alternativos além das lojas físicas. Então, isso coisa de comprar online, de comprar da sua vendedora local, isso faz muito sentido mesmo, porque é muito mais, às vezes é muito mais fácil do que você ir até o sex shop, como a nossa querida anônima aí falou, né? Quarentena, né, amores? Então, assim, não saia de casa pra ir no sex shop nesse momento. Você entra num site, no Google, procura aí, então, sei lá, sex shop online em São Paulo. Que nem eu tô aqui em São Paulo, eu jogo isso. Eu tenho alguns que eu compro especificamente. Depois a gente até pode passar numa parte de recomendações, né, Pri? Sim. E aí você abre lá, dá uma olhada, vê o que você quer, vê os preços, condições de pagamento. E é isso. Procura saber do CNPJ, procura saber da qualidade dos produtos, não só do sex shop, os prazos de entrega, os cuidados e tudo mais. Dá uma lida lá no site. Normalmente o site sex shop, eles têm tudo muito bem explicadinho, porque eles sabem que as pessoas têm essas mesmas dúvidas que a gente trouxe aí no programa. Então eles deixam lá, tem uma parte do sobre, perguntas mais, o FAQ, né, como que é o FAQ? Perguntas feitas frequentemente, né? Isso. Então assim, dá uma olhada e se joga, assim, né? E se você tiver dúvida, eu tenho dois canais do YouTube para recomendar para vocês, que são dois canais de revisões, de review, né? De review de sex toy, de sex shop em geral. Pra quem curte aqui facinho, tem um que chama A Dona Coelha. É a moça aqui, eu não lembro o nome dela agora, meu Deus, sei lá. Bom, tem dois canais do YouTube. Esse da Dona Coelha, que ele é em português, então no Brasil. Eles são um casal brasileiro que faz, é bem bacana. Então eles fazem várias coisas. Na verdade é um trabalho até um pouco bem informativo, assim, é um trabalho bem tranquilo. E procura lá no YouTube, Dona Coelha. E pra quem manja de inglês e quer assistir vídeo em inglês tranquilamente, tem um canal que chama Too Timid, né? Então, muito tímida, né? Que é bem bonitinho. Então, Too com T-O-O, Timid. E é uma gringa aqui que ela também trabalha com sex shop e ela fala várias coisas bem interessantes. O canal dela é bem engraçadinho. Ela é bem simpática, então vale a pena dar uma olhada. Ah, como funciona o vibrador X? Procure no YouTube essas coisas também, sabe? No YouTube tem muitos canais adultos nesse sentido, não adulto, de pornô, tá? Adulto no sentido, tipo, brinquedos mais 18. Como funciona um Bavarinha e Tashi. Como funciona um vibrador Rabbit, né? Então elas vão ter esses vídeos aí pra te recomendar. E daí você olhando e achando um vídeo interessante, você vai lá no seu site ou com a sua sacoleira local. E você compra a partir disso, né? Com certeza. E também eu só queria salientar que quando você compra online, não vem explícito na embalagem o que você comprou, tá? Pode comprar sem medo. A maioria das empresas grandes, elas têm essa preocupação porque sabem que as pessoas têm vergonha. E aí sim, você já tá comprando pela internet porque você tem vergonha de ir na loja física. Sim. Então eles não vão te explanar pra todo mundo, ei, fulana comprou um pirocão. Não é assim que funciona, fique tranquilo. Vai chegar super discreto pra você e geralmente os nomes de fantasias são mais discretos, assim, das empresas. Uhum. E vai chegar tranquilo na fatura do teu cartão, pode ficar tranquilo, pode pedir sem medo. Pro seu porteiro, exatamente. Pode ficar tranquilo. Vai chegar um nome tipo XY Cosméticos, XY Roupa de Banho, XY Confecções, né, tipo lingerie, isso. Essas coisas. Então fique tranquilo, isso não vai apontar lá no seu extrato, sim. Comprou um pirocão de meio metro, não. Exato. Tem muitas pessoas que às vezes não compram. Tem muitas pessoas que não compram online justamente por ter esse medo, mas quando você entra no site dele, geralmente já tem lá bem explícito que, olha, vai chegar de forma discreta, então fique tranquilo. Então, podem comprar pela internet desde que vocês tomem os devidos cuidados, né, pra não cair em golpes, que é uma coisa que tem em todos os ramos, né, não só no sex shop. Tomem, assim, devido os cuidados corretos, você pode comprar pela internet, que é uma opção que vai te ajudar a matar essa questão aí da vergonha. Uhum. E também se você não puder sair, né? No caso de quarentena. Eu mesmo, assim, que é o caso, estamos aí 5 meses na quarentena, né, minha gente? Não pode sair de casa pra transar, como a gente já disse aqui várias vezes. Não pode. Sim. Se você tá fazendo isso, você está errado. Não pode esperar a quarentena pra isso. Então, a gente compra o sex shop. Eu já comprei nessa quarentena, Pri. Eu já comprei mesmo, porque, né? Vai aproveitar o tempo livre. Exato. E esse tempinho aí que vocês estão tendo em casa, digo vocês porque eu tô tendo que sair pra trabalhar porque sou trabalhadora de serviço essencial, ai, ai. Momentos, mas tudo bem, enfim, pra quem tá tendo essa oportunidade de ter um tempo livre, separa um tempinho pra você, sei lá, comprar um toy e se conhecer melhor. Sim, né? É um novo hobby no meio da quarentena aí, que o pessoal fala tanto, não é mesmo? Você compra aí o seu sex toy. Exatamente. E você passa a conhecer o seu corpo, a conhecer as suas questões e tudo mais, e vai ser muito bom, tenho certeza. Pode virar... Aliviar a tensão, né? Isso aí, pode virar colecionadora de itens de sex shop. Muito interessante, é um hobby legal. Já vira colecionadora, Pri, na sua opinião profissional? Olha, pra mim, sinceramente, eu acho que, sei lá, mais de 10. Mais de 10 já é? Porque eu acho que de 10 pra baixo é só o básico que a gente deveria, olha, eu acho. Pessoalmente. Deixa eu fazer a conta aqui. Deixa eu pensar nos meus aqui. Deixa eu ver se eu sou colecionadora. Porque assim, levando em consideração o que a gente usa no dia a dia e na variedade de coisas que existem, eu acho que pra, sei lá, o selo de coleção teria que ser uma quantidade maior. Porque existem muitas opções, sabe? Então, acho que 10 pra cima. Então eu teria que comprar mais um brinquedinho para virar um colecionador oficial. Então, olha só. Bom, galera, então a gente vai agora contar uma história. Temos aqui um caos da Leila Fernandes. Cabeleleira Leila. Cabelos, unhas e tratação e unhas. Cabeleleira Leila. Venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira Leila. Tudo esterilizado pra você não ficar mal. Cabeleleira Leila. Ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila Cabeleleiros. O salão de cabeleleiro da Cabeleleira Leila. Que é um codinome, a gente recebeu via Telegram, e ela conta o seguinte. Eu tenho um amigo, hétero e tal, casado e tudo. Ele tem uma amante há muito tempo, e a amante era vida louca e topava absolutamente tudo. E ele e a amante, tinham vários brinquedos, e ele se desdobrava em mil pra mulher dele não descobrir. E quando ele descobriu que eu era sapatão, ele achou o máximo, achou super diferente. Quis eventualmente entrar na minha intimidade pra saber se eu curtia alguns brinquedos, mas eu nunca dei muita trela pra isso. Nunca dei muito assunto pra ele. Ai, gente, parênteses, né? Nada a ver, assim, a sua amiga é sapatão, sua amiga é bi, e você ficar perguntando a intimidade dela, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. Nada bem, já tá errado aí. Como se fosse um animal de zoológico, de circo. Não é assim que funciona. Nossa, um acontecimento. Se você não tem intimidade com a pessoa, a intimidade que você, sim. Se você pensou, será que eu tenho? Talvez você não tenha. Tem? Então não pergunte. Principalmente com essa questão, porque a pessoa é LGBT. Aí ela continua, né? A Leila. Cabeleleira Leila. O salão de cabeleireiro da Cabeleleira Leila. Aí ele me contou que uma vez ele me envolveu numa história e pediu pra eu confirmar caso necessário. Já pensei logo, puta que pariu, né? Porque, né, gente, você vai fazer as suas cagadas e você envolve seus amigos? Você tava vendo o quê? No Friends? Isso não é Friends não, gente, pelo amor de Deus. Aí ele comprou um ele contou, né, que comprou um pirocão pra fazer uma putaria com a amante, só que ele esqueceu no carro o toy e a esposa dele, mexendo, acabou encontrando e perguntou, que porra é essa? E o brinquedo visivelmente estava usado, não estava novinho na embalagem. Aí ele disse, a Leila comprou, usou, não gostou e resolveu me dar. Eita. Daí fiquei preocupada, pensando que teria que confirmar a história, mas ainda bem que ela nunca me perguntou se era mesmo verdade. Gente, fala sério, né? Tudo errado. Que rolezinho do Kleber. Meu Deus. Primeiro, o que é isso, né? O planeta Vênus, ele recebe todas as histórias, mas a gente não endossa infidelidade, tá? A gente comenta, a gente ri, a gente bota a mão na consciência também, porque a gente não endossamos infidelidade. Só que, assim, né? Essa pessoa aí, ela que tá claramente errada em muitos aspectos, né? Coitada da cabeleireira Leila aí. O salão de cabeleireiro da cabeleireira Leila. Que teve que lidar com essa questão, porque o cara 100% sem noção, né, gente? Então... Desde o início da história se mostrou um grandíssimo sem noção. Exato. Mas essa história traz pra gente a seguinte reflexão. Por que que ele usava sexy toy e era, tipo, super uhul, somente com a amante? E, tipo, infelizmente ainda existe essa questão de, tipo, ah, é a mulher de casa e a mulher da rua. Né? Talvez seja essa a questão. Que já é um pensamento bem escroto. Então, assim, chata beça, né? Coitada da Leila que teve que fazer parte desse circo todo pra poder... Nossa. Pra poder, né, encobrir, entre aspas, esse absurdo. Felizmente a esposa dele nunca perguntou, mas eu acho que, assim, talvez ela não tenha nem perguntado, porque é estranho, né? Tipo, ah, fulano, é verdade que você me deu um dildo, você me deu um pirocão? Com certeza. Porque, primeiro, existem coisas que não se compartilham, né? Uhum. Então, tipo, ou foi isso, né? Ela ficou sem jeito, porque, tipo assim, nossa, uma pessoa que... Porque ela tem noção de não perguntar da intimidade, da vida sexual dos outros que ela mal conhece, né? Como foi o caso aí que ele não teve. Sim. Ou a esposa não caiu nessa história, né? Uhum. E a gente não sabe o final da história, se ela um dia descobriu que o marido tinha uma amante. Sim, isso é muito foda, galera. Muito foda. Problemático a beça, Problemático demais. Obrigado a Leila por ter mandado a história, porque daí também a gente toca nesse aspecto. Gente, sex toy, legal, bacana, a gente não divide com ninguém. A gente não compartilha. Mesmo se você tiver um parceiro, no caso, por exemplo, entre duas mulheres cis, você tiver aí, vocês tem que ter uma higienização aí entre revezar. Tem uma série de questões, né? Então, sem falar nesse caso da infidelidade. Não é legal você envolver os seus colegas, seus amigos nisso. Não é bacana. Nem com a pessoa que é envolvida. E não seja infiel, né? Puta merda. Porque se você tá num relacionamento monogâmico, você, em teoria, você tá aceitando aí que você é monogâmico, né? Então, vamos lá. Queria ver... É sempre isso, né, cara? O homem... Ele não tem a noção do que ele faz. Então, foi isso que você falou, né, Pri? A mulher de casa e a mulher amante, né? Então, a amante aceita tudo, pelo jeito a mulher não aceitava. Então, o que acontece? Que mentalidade do século XIX é essa, minha gente? Pelo amor Exatamente. De Deus, né? Então, vamos lá, vamos evoluir, vamos botar a mão na consciência aí. E essa história também me lembrou uma outra questão, tem um pouco a ver, que é a seguinte, a maioria das minhas clientes são mulheres. E aí, elas... quando compram, já são casadas, elas falam o seguinte, deu uma esfriada no meu relacionamento e eu queria trazer uma novidade para não cair na... sempre mais do mesmo, né? E em todos esses anos que eu tenho vendendo esses produtos, eu percebi que existe uma grande movimentação de que as mulheres são sempre obrigadas a trazer novidades para o seu relacionamento e os homens se desfazem dessa responsabilidade. Eu sei lá, eu acho isso errado, porque são duas pessoas envolvidas, então as duas deveriam estar igualmente interessadas em trazer novidades, né? Mas eu vejo muito que, enquanto sociedade, a gente, mulher, entende que nós somos a responsável pela manutenção da qualidade do sexo. Não sei se, sei lá, você que tá ouvindo já teve essa impressão também, ou você, Ju, enquanto esteve em algum relacionamento hétero, não sei. Já teve também essa impressão, mas eu tenho muito essa impressão desde quando eu comecei a vender esses produtos. Existe essa diferença aí. E assim, não é legal, né? Você que é um rapaz e tá aí namorando com a moça, casado com a moça. Ah, sentiu que esfriou? Não precisa jogar tudo nas costas dela. Vai você também atrás e procura um site, um sex shop, alguma coisa. Você já tá um tempo com ela, você já sabe que ela gosta. Então, ah, eu acho que esse brinquedo aqui vai agradar ela, vai agradar nós dois, vai ser bom pra nós dois. Então é importante salientar isso também. É, não é somente a mulher responsável pela manutenção da qualidade do sexo. Exatamente. E também entra nessa questão super machista de que, e uma coisa super século XIX também, de que o homem, ele, se ele não tem em casa, ele vai procurar fora, né, gente? Não é por isso, sim, não. Sim, é outro absurdo. É, como diz meu querido amigo Keoma Lane, ele fala assim, homem faz merda porque a sociedade deixa. Então é isso, galera. Exatamente. Não deixemos mais, não é assim que funciona. Tem essa questão. Então, se você tá num relacionamento legal com a sua parceira, você é homem, hétero, cis, tá com a sua parceira lá, tendo um relacionamento, começou a cair na rotina, começou assim, pô, cara, você também tem duas mãos, né? Então vamos lá e procura aí o que fazer. Você também tem a sua agência na questão, não é só ficar esperando as coisas acontecerem, né? É isso, as mulheres, exatamente, elas não são responsáveis 100% pela manutenção, são duas pessoas têm que agir junto, né? Então, vamos lá, né? Sem nem falar que é isso, toda essa problemática aí de traição, cara, é complicado. É isso, a gente aceita. Sim, é legal a gente dizer, a gente comenta todas as histórias com infidelidade, com tudo mais, só que a gente não endossa isso aí, né? Isso. É legal a gente dizer assim, que pra todos os relacionamentos, não somente os héteros, né? É, quando tem duas pessoas ou mais, né, se for o caso do poliamor aí, envolvidas, é legal que todas as pessoas participem das decisões e busquem novidades. Mas, infelizmente, a experiência que eu tenho envolve essa questão do gênero, de tipo, fica sempre nas costas da mulher. Mas é legal a gente dizer aqui que todo mundo tem que estar envolvido, seja num relacionamento hétero ou não. É, mas, infelizmente, a gente observa aí que as mulheres ficam um pouco mais sobrecarregadas, isso num relacionamento hétero, né? E é assim, a experiência que eu tenho, né? Eu tô dizendo sobre o que eu vivo, sobre as mulheres que eu converso, sobre a minha experiência com as minhas clientes. Então, é legal dar esse toque aí pros rapazes de relacionamentos héteros, sejam também responsáveis pelo prazer de vocês durante o sexo. Exatamente. Exatamente, falou muito bem, Pri, porque é isso aí. Mulherada, não somos obrigadas a nada, entende? Isso aí. E mesmo aqui a cabeleireira Leila, ela foi envolvida sem querer, né? Sem não ter nenhuma, exato, vantagem na história por causa das mazelas de um cara. Então, complexo, né? Pretendemos falar disso mais pra frente também, né, Pri? Essa questão toda de você ser envolvido na mazela do seu amigo fazendo merda, né? Então, fica, sim, aí o disclaimer. Bom, pessoal, esses foram aí, então, as nossas perguntas, as nossas questões de hoje, né? Vocês viram que o programa teve um formato um pouquinho diferenciado. E nas nossas considerações finais, então, né? A gente queria aqui comentar algumas recomendações, algumas coisas que também passaram batido aí e a gente queria falar. Sim. E eu também tenho umas perguntas aí para a Priscila, então eu já vou lançar a braba, que é assim, Pri... Fique à vontade. Vamos lá, Pri. Vale a pena comprar um aparelhinho, então, um vibrador, um brinquedo qualquer, que vá à pilha, ou é melhor comprar o carregável? Porque, assim, a gente sabe que pilha é um negócio caro, tem que ficar comprando toda hora e, sim, tal. Mas esses recarregáveis, eles são bons de verdade? Então, a melhor opção realmente seria o recarregável. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, para tudo eletrônico que é recarregável, tem a questão dele ter uma vida útil menor, porque a bateria tem vida útil, não só o brinquedo. Enquanto os brinquedos com pilha não tem essa questão. Enquanto se você estiver trocando a pilha, ele vai funcionar tranquilo. Então, é legal você fazer esse balanço aí, pesquisar sobre o aparelho específico. Ah, eu prefiro comprar ele recarregável, porque eu não quero ter o trabalho de ter que ficar trocando e comprando pilha. Então, procura saber se esse aparelho tem uma vida útil da bateria muito curta ou não. Entendeu? Existe no mercado uns que tem uma qualidade muito boa, que é uma vida útil da bateria muito boa, mas quando acaba aquela vida útil daquela bateria, o brinquedo fica obsoleto também. Então tem que pensar nisso também, não somente na questão da pilha. E assim, se você é uma pessoa que prefere, então, cheguei à conclusão que eu prefiro ter o brinquedo aqui com a pilha, é interessante você o quê? Comprar aquele kitzinho de pilha recarregável. É uma opção boa. E compra um kitzinho de pilha recarregável de uma qualidade legal, que vai durar bastante, E aí não vai doer no seu bolso e você vai poder usar por muito mais tempo aquele brinquedo. Boa, boa, porque realmente isso é uma questão, né? Essa coisa de ter pilhas é difícil, eu não sei, né? Pelo menos aqui em casa, tem poucas coisas na nossa vida aqui que a gente usa que tem pilhas, né? Hoje a gente usa assim, ah, pilha no controle remoto, pilha no mouse É, pois é. e tal. Eu acho assim, a previsão é que daqui a um tempo a gente não vai usar mais nada com pilha, né? É. Tem essa questão também, você tem que pensar nisso. Daqui a um tempo, ah, eu quero que meu brinquedo dure muito tempo, mas daqui a esse muito tempo talvez você nem encontre mais pilha para comprar porque vai virar uma tecnologia obsoleta. É. Então eu acho que o próprio mercado em si dos brinquedos, o tecnológico, né, no, em geral, vai dar uma investida aí daqui para frente em baterias recarregáveis com vida útil maior para poder valer a pena. Porque é só você pensar, por exemplo, você conhece alguém hoje em dia que tem um notebook que funciona sem estar direto ligado na parede? É muito difícil um notebook antigo, né? Os mais atuais que duram um pouquinho mais, porque foi uma tecnologia que avançou. Eu acredito que isso chegue também no mercado dos sex toys. Então é um monte de questãozinha pequena que você tem que pensar. Às vezes é um brinquedo que você ficou muito apaixonada, mas só tem ele na versão com pilha. Aí você vai deixar de comprar? Não vai. Mas aí, ah, eu já tenho um kitzinho aqui de pilha recarregável, então isso não vai ser um problema. Então vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas eu acho que daqui para frente não vai ter mais muita coisa com pilha, não. Entendi, Pri. Não, é realmente essa coisa é complexa. Eu aqui tenho uns que tem pilha, tem uns que tem recarregável, até agora todos durando tranquilo, né? Mas é isso, sempre tem essas questões para pesar, né? Outra coisa importante, Sim. Pri, que acho que era bom a gente comentar, é essa questão do uso da camisinha e dos lubrificantes, né? Que eu acho que a gente tocou muito por cima aí, que é uma coisa muito importante também, né? No uso aí dos brinquedos de penetração, principalmente. Sim, proteção sempre, principalmente quando for uma ocasião que você for compartilhar, é sempre importante o uso da camisinha ou e da higienização correta dos seus brinquedos. Geralmente, de uma forma muito geral, a gente indica para as pessoas que façam a limpeza do seu brinquedo com um sabão neutro, e aí você seca ele bonitinho, mantém ele em um recipiente que seja preferencialmente de pano, tá? Que isso vai deixar a vida útil dele bem maior por um bom tempo, além de proteger ele melhor. Por quê? Tem pessoas que gostam de guardar, sei lá, em saco plástico bem escondidinho, enroladinho. Mas às vezes a temperatura do ambiente aquece e a pessoa, depois de, sei lá, um mês, vai mexer no brinquedo e a sacola derreteu no brinquedo. E é Putz, triste. Nossa, dá vontade de chorar. Já aconteceu comigo uma vez. que Ai, droga. tristeza. Então, o ideal é você, além de usar os produtos corretos para limpeza, porque tem brinquedos que são a pilha ou recarregáveis, você não pode simplesmente pegar ele, jogar embaixo da água e lavar, porque senão você vai, né, estragar o brinquedo. Então, existem alguns produtos nessa área do sex shop muito específicos, são sprayzinhos, higienizadores que você para você poder higienizar de forma mais prática esses brinquedos mais eletrônicos. Então, usando os produtos corretos, armazenando da maneira correta, você consegue aumentar a vida útil do seu brinquedo e também evita de contrair alguma doença, porque pode pousar alguma bactériazinha, alguma coisa ali, e você, quando for usar de novo, pode te causar algum problema. Então, sempre proteção, use camisinha se for compartilhar e higienize da forma correta o seu brinquedo. Perfeito, Pri, perfeito, é isso. E é bom, né, que o pessoal entenda que a camisinha também não é só para impedir. Que é isso, gente? Camisinha não é só para impedir que você engravide, tá? Ela tem uma série de usos, além da questão da contracepção e da prevenção de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis. Ela vai te ajudar a usar esses brinquedos melhor. Então, se for um brinquedo de penetração, então, por exemplo, você comprou lá o seu dildo lá, bonitinho, seu pauzinho de 30 centímetros. Pô, bota a camisinha nele sim, que vai ajudar você a colocar ele lá dentro de você de uma maneira mais tranquila, o lubrificante vai agir de forma melhor e vai preservar também aí Isso. a vida útil do seu toy, né? Então, Aí. é show. Eu acho que assim, essas coisas a Pri falou belezinha, assim, a Pri falou muito bem essa questão da limpeza e tudo mais. E acho que é isso, né, Pri? Quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Não, gente, eu quero dizer que comprem sempre comigo, por favor, pro obséquio, siga lá minha lojinha. Sexy toy, infelizmente, ainda é um assunto muito tabu. Mas como a gente faz para transformar isso em um assunto não tabu? É tocando no assunto, é fazer o que a gente está fazendo aqui hoje no programa. É Exato. normalizar, conversar com seus amigos. Uma vez um amigo meu falou uma coisa muito interessante para mim que eu achei maravilhoso e eu levo para minha vida. Ele falou assim: por Por que não é normal que a gente dê um sex toy de presente pra um amigo, assim como a gente dá, sei lá, um buquê de flores? Porque não é pra ser uma questão tão absurda e chata e, ai meu Deus, fulano vai gozar. É. Tipo, cara, normal. Normalizem o uso de sex toys, que é uma coisa maravilhosa. São instrumentos do prazer aí que podem te levar ao espaço, e você pode chegar aqui em Vênus e bater um papo com a gente aí, depois você sai voando pela tua janela, depois de ter um maravilhoso orgasmo. Então, assim, usem sex toys, comentem sobre sex toys, normalizem o uso de sex toys entre os seus amigos, dentro das suas bolhas, e vamos usar de forma consciente. Vamos lembrar lá do rapaz que faz o conserto, tá? Não descartem. Ah, quebrou, descartei, joguei fora. Tenta consertar. Vai ter um impacto aí no meio ambiente também. A questão econômica também, né? Foi o que a gente discutiu hoje aqui. Esse ramo de sex toy, ele movimenta um dinheirinho legal aí na economia, né? Então, vamos prestar atenção aí em como você está investindo o seu dinheiro. Ai, meu Deus, vou comprar, sei lá, um cupcake aqui. Não, guarda para no final do mês você juntar tudinho, comprar um sex toy maneiro, ter felicidade por um bom tempo, né? Levar para frente essa questão e aumentar a sua felicidade. Você vai comprar o bolinho, você vai ser feliz naquele momento. Depois você ingeriu, ele vai virar cocô, acabou. Mas se você comprar um sex toy... Sempre que você quiser, você será feliz. Olha. Entendeu, gente? Fica aí a dica. E é isso. É isso. Maravilhosa. Priscila, como vocês viram, então, hoje aí, a Priscila, ela brilhou muito, assim. Eu tenho muito orgulho de estar aqui pilotando esse podcast incrível com a Priscila, porque, como vocês podem ver, ela é maravilhosa. Ai, que lindo. É que, amiga, é isso. Você sabe que eu te amo, assim. Você é incrível, nosso projeto é maravilhoso e tamo junto. Mas... Isso aí, É isso o nosso programa hoje, né? Espero que vocês tenham gostado aí desse formato um pouco diferenciado aí do Planeta Vênus. Mas o objetivo, eu espero que tenha sido cumprido, né, Pri? Falar de sexo e assuntos que orbitam de maneira sem tabu, tranquila, diferenciada, falar disso para desmistificar a questão toda, né? Então, estamos aí. Vocês deem seus feedbacks também. Se vocês quiserem novamente encontrar a gente nas redes sociais, Planeta Vênus Pod, no Twitter e no Instagram. Por e-mail é planetavenuspodcast@gmail.com. No CuriosCat, Google Forms, temos um portfólio que está no nosso link da bio de todas as redes sociais. Eu estou no Instagram e no Twitter como Carcaju. A Priscila é a QueenPri no Twitter e no Instagram ela é QueenPriS2. Então encontrem a gente, deixem os feedbacks, falem as coisas, comentem, curtam, sigam a gente nos agregadores, isso ajuda bastante. Agora vem a sessão que todo mundo quer saber, né, Pri? Aquela parte que todo mundo também já fica curioso, né? Qual vai ser o tema do próximo episódio, Priscila? No episódio nós vamos contar histórias de vocês, amados ouvintes, sobre sexo em lugares inusitados, isso mesmo. Se você já transou em um lugar incomum, em um lugar inusitado, em um lugar estranho, em um lugar engraçado, o que você considera isso é inusitado, pode mandar pra gente a história que a gente vai contar aqui, pra jogar aí, ó, pra galáxia, pra todo mundo ficar sabendo. Então, não deixe de mandar sua história. E se você quiser muito mandar a história, mas tem vergonha, não esqueça dos nossos canais anônimos. E não tem desculpa pra não mandar. Manda a história. Exato. Ouviu? É aquilo, né? Olhou, sorriu, como é que fala no bombril? Mandioca no bombril, né? Então, olhou, sorriu, mandioca no bombril. Então faça isso com Planeta Vênus. Olhou, sorriu, lembrou de uma história, manda pra gente que a gente vai estar aqui esperando os seus causos sobre locais diferenciados, né? Então pode ser, sei lá, você fez sexo no elevador do seu prédio, você fez sexo no cinema, você fez sexo no campo de futebol, você fez sexo... Na mesa do seu chefe. Na mesa do seu chefe. Isso não são histórias reais, né? Não sabemos nada disso, tá? A gente tá aqui... qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Qualquer lugar assim inusitado que você achar que tá aí, mande pra gente. Vamos fazer. Se na outra semana, né, no outro programa, a gente fez sobre motel, que é o lugar carimbado, conte pra gente essa história. Exato. Do lugar não usual, um lugar um pouco diferenciado para fazer essas coisas, né? Então vamos esperar seus causos, suas histórias, suas questões também. Ouvimos de tudo e tamo junto, né, Pri? É isso aí. Obrigada a todo mundo que mandou pergunta hoje, tá? Foi muito importante. E eu só queria reiterar que se você, depois que ouviu esse programa, acabou tendo mais dúvidas, além do que a gente respondeu aqui, pode mandar mensagem pra gente lá nas redes sociais que eu vou tentar responder todo mundo, tá? Mesmo que não seja aqui no programa, eu posso responder lá no seu privado e te ajudar a escolher algum brinquedo, ou se você tiver alguma dúvida, conte comigo, estou aqui para ajudar. Nossa, isso é muito chique. Um chique. Vale outro podcast que tem isso, gente. Não tem, não existe. Não tem, existe outro não podcast tem. Que tenha esse tipo de coisa aqui. O serviço do planeta Vênus é para a humanidade, né? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Isso aí. E agora a nossa nave está retornando para a Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, Terra. Beijo, tchau.